você diz que é cristão. Você diz que tem Jesus dentro do seu coração. Vai à igreja aos domingos, também faz sinal da cruz. Você está enganado, você não conhece Jesus. Você está enganado, você não conhece Jesus. Quem tem Jesus obedece os mandamentos, não vacila um só momento, teme a Deus em retidão. É um cristão verdadeiro, em sua vida é o primeiro, dentro do seu coração. Sem saber lá por onde você anda, Deus está olhando pra você. Você joga, você mente, quantas coisas você faz, você não conhece a Cristo. Você não encontrou a paz. Você não conhece a Cristo. Você não encontrou a paz. Quem tem Jesus obedece os mandamentos, vacila um só momento, teme a Deus em retidão. Quem tem Jesus é um cristão verdadeiro, em sua vida é o primeiro, dentro do seu coração. Em sua vida é o primeiro, dentro do seu coração.